falando tudo que sentia. Um aperto forte dentro do meu coração. Dúvidas e dores, o medo do amanhã. Esperança que se acaba com o tempo que se vai. Trago as marcas das escolhas que eu fiz. Sem perceber, peguei atalhos ao vazio. Vejo longe a luz, saio do escuro que criei. Já senti de volta, junto aos pedaços que estou. Agora fico em silêncio, para ouvir a sua voz. Filho, eu te lembro, que jamais te deixei. Eu te lembro, que tuas dores eu sarei. Cada lágrima enxuguei. Sempre ouvi a tua voz de adorador. Filho, eu te lembro de tudo que lhe falei. Não te preocupes, cada palavra cumprirei. Sempre cuidarei de ti. Sou o dono do amanhã, estou aqui.